7, Oscar Golf Papá. Boa noite, chame na final da 17. Air Europa 083, descend and maintain 2,000 feet, bon arrival. And clear the 4LS approach, runway 10. Report me, establish on the localizer. Roger, clear to 2,000. Europa 083. Não, fica aí direto a Alefa. Direto a Alefa, vem lá pra direto ao Fito, vou no meio no 3. Positivo, Fito. Gol no menos 3. Menos 3. No menos 3, passa o nível 130, direto ao Fito. Estima agora sendo Recife em 128.8. Tenha uma boa noite. 288, boa, obrigado. Oi. 0 graus, 9 nós.

for runway 10 and the contact tower at 118.95. Have a good night. Roger, 118.95, complete ILS approach of runway 10. Good night and thank you very much. Buenas noches, Alpha 083. Tower, good evening, Europa 083. Europa 083, clear to land 1-0, wind 130 degrees, 08 knots, report landing gear down and lock. Roger, I report landing gear down. I'm clear to landing runway 10, Europa 083. Gear is down and lock. Roger, up at 083. Boa noite, 85 para a curta final. Sim, ativo. Pode passar de trave na curta final e mantém. Boa noite, 85. Alô, posso trave na curta e mantém. Oito. 852 no meio. Termo, passa nível 140, chama agora centro Recife, em 126, decimal 85, 752 no meio. Decimal 904, taxi. Water one liner, Europa 083. Para o pushback em estacionamento, é de 5827 no portão 4. Pode ir in the wrong way. Europe 083, 121.9, please. Autorizado, chama para o taxi, se acorda o taxi. 5 livre da colagem no 0, vento no 30 graus, 079. Alpha Juliet, spot 11, confirm. 1-1, Europa 083. Boa noite, Condo 604. Sua identificação permanece sob vigilância. Desce e mantém 2000, ajustado 1019, direto do Duna. E responsabilizado no lock, voo 904. Identificou, 2000, direto do Duna, 1-0-9, reportagem capturada, 2-0-9-0-4. Termo correto. Decolou zona 6, chame o controle 1208. Controle 1208, voo 1885. Controle Salvador, boa noite, voo 1885. 285, da Gol, contato radar na decolagem, vigilância direto Leda, voo 1885. Direto Leda, voo 1885. Para o táxi, web 5827, 147 a bordo, 3:40, Guarulhos. 147. E aí, dia 1895, no ponto de espera, 5837, bordo. Boa noite, web 5827, ponto de espera pronto. De 5827, a linha e da coluna 0, vento no 40 graus, 08 nós. Autorizado, começando a alinhar e decolar, daqui a pouco não altera, não vai deixar. Web 5827, decolou os 21, no chame o controle 1208, bom voo. 208, boa noite, 5827. Controle, boa noite, Web 5827. O Webjet 5827, boa noite, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, subindo a 360, 5827. Boa noite, 85, passa nível 170, chama agora o centro Recife na frequência 125, decima 1, boa noite. Vem para o 1885. Passa nível 170, chama centro Recife em 125, decima 1, boa viagem. 125, obrigado, boa noite. Objeto 5827, restrito nível 340. Restrito 340. É, se possível, coordenação de voar bridge, quando possível. Ok, inicialmente voo Ileda. A aeronave à frente também está voando Ileda, acredito que o senhor não autorizará, porém, vamos coordenar. Ah, gente, muito obrigado. Tá, vai manter o 340 restrito. Outra 3858, autorizado Fortaleza 370, Resolute 19. Saída móvel, Mofrot, primeira curva esquerda, transponda 520, controle 208. 3858. Paulo Salvador, Antenor 6310, posição é a 612, pushback e acionamento. Autorizado pushback, mas contato 6310. Santa 3662, autorização Natal. Estabilizando o curso localizador, 604. 604, ciente, completa a aproximação Elian, setor 118, decimal 95, bom pouso. 3895, bom trabalho, senhor, bom final de semana. Igualmente. Webjet 5827, contato agora com o centro Recife, em 125, decimal 1, no Boa Viagem. 251, 5827, uma boa noite. 604, 3 milhas, Simbra. Bono 604, ciente, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Reporte baixado e travado. Acabou de baixar e travar, livre pouso no zero, Bono 604. Bono 604, torre ciente. Taxi de Apache, o Índia, ponto de espera, Dona 0, 1895, Oceaner 63, no zero. Salvador, sou de Alboron, que é o Ed, minha 748, que tem informações do Lucas, usando o nível 2. Boa noite, Webjet 6748. Acione identificação. Desce e mantém 2.000 pés direto Duna, altímetro 1.020 e reporta estabilizado o localizador. 1.020, desce direto 2.000 para Duna, 6748. 6748. Acorde de Duna, 6748. Ok, direto do Duna, confere. Quatro, solo 32, direito 1219. Direito 219, boa noite, direito, linha 04. Boa noite.